Meu nome é Chorão, eu sou linha de frente. O risco é de quem deve ter um porém. A culpa não é sua. Gritos vindo da rua, da rua. Repensei meu coração, assustei-me por intuição. Jamais ter preconceitos, vou sempre me estender a mão. Ai, ai, ai, o sorriso de face tá só no retrato que as máscaras revelam. Ao contrário, desespero por baixo dela. Desespero por baixo dela. Já se foi o carnaval. Mesmo o rosto persiste. A visão do candeal resiste. Não é pra ficar calado. História foi melhor pra mim. Do jeito que a vida se escreve, é do jeito que a vida se faz. Se eu corro atrás do que é melhor pra mim, deve ser porque o meu tempo de volta o seu dinheiro não traz. Com o coração na mão, minha mente voa livre, leve, louco, sempre solto. Bem melhor, bem melhor. Trata da tua vida algo melhor do que já viu e ouviu. Sim ou não, busco a perfeição e ninguém negar o que busque isso em mim. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Mas tudo que é bom me lembra você. Vem comigo até o fim. Não é pra ficar calado. As coisas mais importantes que a gente tem estão na nossa frente. São os irmãos, os amigos, os pais. Portanto, dê valor a isso, de verdade, mano.